Ai, desculpe, mas eu não consigo encontrar essa merda desse telefone. Eu tava aqui agora mesmo, mas sei lá, sumiu. Já procurei em tudo que é canto. Deixa um recado depois do sinal que assim que eu achar, eu te ligo. Prometo.